Então, um martelada aí extraordinário do MartelaCast para comentar o caos que tá aqui no Ceará. Motim, miliciano da polícia, e Ciro Gomes, que tentou invadir o quartel com policiais amotinados, com retroescavadeira. Eu tô aqui com Gabriel Carvalho, eu sou editor aqui com Gabriel Carvalho pra a gente conversar sobre essa Que faria? que tá acontecendo, né? E ontem foi um dia muito impressionante. Morreu o Zé do Caixão, o famoso José, o saudoso José Mujica Martins, né? Ou como diria o Hermes Renato, José Canjica Martins. O Cid Gomes levou um tiro tentando invadir um quartel com retroescavadeira, motim da polícia, miliciano da polícia, e Suelen Carvalho fica presa no banheiro da própria casa. Um dia muito movimentado. O que é que você comenta, Gabriel Carvalho? Não é uma greve de polícia, é motim de miliciano, né? Lá em Sobral eles saíram pelas ruas fazendo carreata de viatura, mandando a galera baixar o portão do comércio, tocando terror, basicamente, como a milícia faz na favela. Eles saíram fazendo pelas ruas de Sobral, né? Os militares, eles estão fazendo isso porque, e você pode ver, isso é um padrão em todos os estados do Nordeste, onde está sendo aprovado a reforma da Previdência dos servidores, né? Que os militares, eles estão fazendo isso justamente porque eles estão tentando forçar de qualquer jeito que na reforma da Previdência, tanto a federal quanto as estaduais, nada mude no plano de carreira dos militares. E aí os milicianos, eles estão aí fazendo esse coordenar. Exatamente. Aqui no Juazeiro a coisa está muito perigosa. Policiais encapuzados saíram furando os pneus das viaturas, né, para forçar a paralisação. Aí está um conflito interno dentro da PM do Ceará, que não sabem, parte continua trabalhando e parte são assumidamente milicianos, estão no motim. E está esse conflito, né, interno, e está um caos completo. No Crato foram 30 assaltos ontem. Aqui no Juazeiro aconteceu isso também. A polícia passou mandando fechar o portão do comércio, arrastão na rua São Pedro, que é a rua principal da cidade. Caos, caos completo, tá uma bagunça. Provavelmente eles vão fazer retaliação, né, com os policiais que não aderiram ao motim, ou que para melhor aderir, mas quem não decidir furar, né, o bloqueio desse motim que eles estão fazendo. Uma coisa que eu achei interessante é que um dos filhos do Bolsonaro, agora eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro, ele é formado em direito, sabe-se lá Deus como foi que ele conseguiu se formar, né? O homem miojo termina em 3 minutos. Aí o homem miojo tava batendo boca no Twitter, foi dizer que, né, o que o Cid Gomes fez foi errado e que ele levou aqueles tiros ali. Não foi crime porque os policiais estão agindo em legítima defesa. Aí teve uma coisa que o Fernando de Barros e Silva, do Foro de Teresina, falou, né, no podcast que saiu hoje, que eu achei muito interessante, né, que ele disse: bom, basicamente, então, ele está defendendo que um criminoso possa matar um policial. Esses caras que estão fazendo esse motim são milicianos. Miliciano é criminoso. Eles, quando foram, tive de derrubar a barricada e eles atiraram, e você dizer que isso foi em legítima defesa, se, por exemplo, um assaltante chegar, um policial, dar a voz de prisão e ele sacar a arma e matar o policial, então ele não pode ser criminalizado porque ele está agindo em legítima defesa. Porque se o miliciano, que é bandido, pode atirar num policial e isso é legítima defesa, então qualquer outro criminoso pode, né? Basicamente isso. É por isso que eu amo o direito, né? Atirar no senador da República. Exatamente. Quer dizer, Por isso que eu amo direito, né? Você pode achar qualquer buraquinho, qualquer furo para estar defendendo um absurdo desse. É, né? É tipo a Bíblia. Assim, é claro, né? Que é tipo a gente aqui não está defendendo, né? A gente não está aqui defendendo, né? Obviamente, a oligarquia dos Ferreira Gomes, né? Que fique bem claro. Esse podcast não é um podcast cirista. Como aí parece que agora apareceu uma modinha de. Comunista cirista, galera que é. Ah, eu sou comunista nacional desenvolvimentista, eu defendo o Ciro para alcançar a etapa do desenvolvimento nacional para ter uma revolução burguesa para poder fazer a revolução comunista. Aí por isso os caras defendem o Ciro Gomes. Porra, dá, velho. Mas assim, o cara, olhando assim pragmaticamente, o cara avançou com a reta escavadeira para cima de um bando de milicianos safados que estão tentando aterrorizar a população. Ganhou um capital político da porra, viu? Né, a van que tá aí aterrorizando a população para poder, né, defender seus interesses políticos escusos, né? Então, assim, por isso ele não tá errado, não. Tem mais que avançar mesmo, ele tinha que estar com um tanque de guerra, um rolo compressor, passar por cima, atropelar essa desgraça, matar, porque miliciano bom é miliciano morto. Foda-se. Como disse um amigo meu, Victor Vladimir, se fosse o Stalin em Sobral, ele já teria cometido vários crimes contra a humanidade ali. Né? Só que não é crime contra a humanidade, porque miliciano não é gente. Mas os liberais chamariam de crime contra a humanidade. Que basicamente, não só os liberais, né? Aparentemente, os trotskistas também, porque o PSTU, imediatamente depois, já lançou uma nota de solidariedade com os milicianos, né? Dizendo que era uma nota de solidariedade com os bombeiros e policiais militares que estão em greve. Mas na verdade o que eles estão fazendo na prática é defender miliciano, né? Eles estão se solidarizando com o miliciano que está fazendo motim para aterrorizar o povo, para defender seus interesses. Aí, quer dizer, isso é muito problemático porque essa coisa está acontecendo em vários estados, né? Ao longo dos anos, porque inclusive isso foi um grande erro histórico da esquerda que foi defender, né? Aquela greve dos policiais militares no Espírito Santo, há alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2017, né? E isso está sendo uma tática que os milicianos estão usando, né, para garantir os seus interesses escusos aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gabriel, o negócio sério é que há um deputado estadual chamado Capitão Wagner que começou isso, entendeu? Ele foi o cara que deu impulso e apoio para os motins começarem. Ele é que está negociando com o governo do estado, afirmando representar os milicianos, né, que ele chama de policiais grevistas. Um vereador de Sobral estava no meio do motim, que o Ciro Gomes levou o tiro, e o capitão Wagner disse que vai fazer um BO contra o Ciro Gomes por tentativa de homicídio. Ou seja, no poder público do Ceará, a ala bolsonarista do governo está do lado dos milicianos, como também no Rio de Janeiro, como em todo lugar, né? Os bolsonaristas estão do lado dos milicianos, são milicianos, e está se construindo no Ceará, assim como no Rio de Janeiro, um poder paralelo, assim, ao poder do Estado, né? Na milícia. Se antes esse poder ele estava concentrado na capital, na região metropolitana da capital de Fortaleza, né? Vários bairros controlados por facção. Agora essa galera está descendo para o estado todo através da APM do estado do Ceará. E apoiada abertamente por representantes do poder público, representantes do governo estadual, que foram eleitos na última eleição. Na qual o Bolsonaro também entrou, né? Ou seja, essa ala miliciana no, na, na Câmara Estadual, na Câmara dos Deputados Estadual do Ceará, se fortaleceu muito com a eleição do Bolsonaro nacionalmente. Esses policiais milicianos são bolsonaristas, fascistas, né? E você vê a polícia se amotinando contra o governo do estado, né, que é inimigo, né, petista e tal. Aqui no Ceará há uma propaganda de que o Bolsonaro mandou viaturas pro Ceará e o governador Camilo Santana deixou essas viaturas presas, não usou elas, e por isso ele tá errado, a culpa é dele. A tentativa de culpabilização do governo, do Estado, né, e passação de pano para os milicianos. Nessa bagunça toda, a gente não sabe de que lado ficar. Primeiro, o governo Camilo Santana é um governo neoliberal que oprime os servidores públicos e faz um genocídio da população negra e empoderou essas pessoas, né, armando até os dentes a polícia militar do Ceará, financiando operações de invasão de periferia na qual jovens negros são assassinados. E a ala miliciana que, graças ao poder de fogo dado pelo poder do Estado, né, e a representatividade ganha pela eleição do Bolsonaro, se sentiu agora empoderado o suficiente para fazer um motim contra o governo, né, uma verdadeira tentativa de paralisar o Estado, né, uma ala miliciana da Polícia Militar do Ceará. Ou seja, o que está acontecendo é muito grave e tem potencial para acontecer em todo o Brasil, né? Para você ver o poder da milícia no Brasil inteiro, né? E que é isso que o bolsonarismo representa. Falar alguma coisa, Gabriel? Basicamente é isso. Eles estão querendo importar esse modelo de estado paralelo para o resto do país, né? E é claro que um dos lugares principais que eles estão concentrando força é justamente no Nordeste, onde supostamente existe essa, entre aspas, resistência ao governo Bolsonaro, que na verdade, na prática, não tem resistência merda nenhuma, né? Porque, como a gente já observou algumas pessoas falarem que as reformas da Previdência Estadual que está passando mesmo agora, tem pontos que são mais retrógrados, assim, que são mais reacionários do que a reforma da Previdência Federal. Parece até que eles estão fazendo cabo de guerra aí para competir, a ver quem desgraça mais, que é para fazer logo a merda todinha, né? Fazer o máximo de estrago possível para dizer que não fez a reforma da Previdência do Bolsonaro, só que na verdade está fazendo uma pior ainda. É isso que está acontecendo aí com essa questão da reforma da Previdência aqui nos estados do Nordeste. E acho que Exatamente. está. Então, esse foi o martelado de hoje. É extraordinário, devido ao caos no Ceará e ao perigo que essas milícias representam para o Brasil. E é isso aí, valeu! Falou!